Montaremos o azul 4298-2014. Dan Caju. Salvador Departure Control, 119-235. Tower 118-6. Squawk 5507, American Line 980. Thank you, sir. American 980 is clear to the CSA flight level 410, Alpha 58. We're using runway 10 to Puka, then Jammu, then Caju. Departure 119.35, tower 118.6. Squawk 5507, American 980 requesting a flight level 350 as the final cruise altitude. Trip 527 liberado. Liberado as transmissões de velocidade, 35217. Coordination, American Line 980. Ok, copy. Voo 434 tem um tráfego esquerdo de 500 pés abaixo, ok? Afirmativo, helicóptero vai pousar sobre a cabeceira no 7. Voo 434 ele pousa no 0, vento 080 com 10. Novembro, aguarde para cruzamento do campo. Arana. E aguarde ingresso. Trip 5217, autorizado 3.000 pés, Senegal no 014. 3.000 pés no 014, trip 5217. Jet 5826, desce para nível de voo 050. 050, 5826. 08, box 8, para pushback acionamento. 208, mantenha a posição, tem tráfego, o Airbus da Oceania taxiando para o portão 10. Passa o escute com a 208. A passagem do Airbus para o portão 10 para dar início ao pushback e autorizar o acionamento chama para o táxi. Confirme. Azul 4208, coordena o equipe solo após a passagem do Airbus da Avianca, está autorizado pushback e acionamento chama para o táxi. Ok, após a passagem do tráfego da Avianca, autorizado pushback e acionamento 4208. Over ground, American 980, we're ready to push off of gate number 11. Zero, liberado para a direita, via Fox, chama solo no 21, decimal 9. Na Fox, 219 no 434. Azul 4298, complete sinal, estamos torrendo no 8, decimal 9. Número 3 para o pushback e acionamento no setor. Aguarde. Alvo Salvador no 434, livrou na sua escuta. Estou no 434, autorizado táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette no 434. Tá me torrindo no 8.6. Opa, desculpa. Alvo Salvador, autorizaria o 35217 no Aduna, lá presente? Zero clear, flight level 350. Thank you, clear to flight level 350, American 980. Novembro, ingresso no corredor forte, chame agora o controle em 119.35, bom voo. Já daqui a pouco. Novembro. Papatão, Guaco, Zulu, Novembro, mantenha 1000 pés em condições pessoais no corredor forte, reporte no forte. Pode manter o meu pés ou iniciar a subida? Manter 1000 pés no corredor forte. Valeu. If it's possible, coordenando o grau de staff to start your push at the same time. 5826, pode passar staff acima de 2209. Negativo, upset 5826. Trip 5217, pode prosseguir na descida? 35217, desce para 2000 pés, que negar no 014, autorizado no LF, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado LF, reportado estabilizado, 35217. Pista 10, baixar travado azul, 4298. Tiro Quebec Sierra, decolar 233, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, Sierra. Controle Salvador, Papatango, Kilo Quebec Sierra. Prossiga, Papatango, Kilo Quebec Sierra. Pode dar 17 na sua esposa, senhora. Papatão, Kilo Quebec Serra, ingresso no corredor forte, mil pés em condições visuais. Reporte no... correção, no corredor a Sé, reporte no farol da barra. Reporta lá, Sé. Sigo, chinês, a 225. Eu sinto que está bastante cedo ainda, mas só para a saída prevista para Brasília, 6225. Chinês, 6225, saída seria Arbor. Correção Momo, Cosmo, após Cosmo, Bonitissa. Postinel, 6225. Crescente, 6225, senhor, obrigado. Salvador, no 434. No 434, mantenho a posição, tenho tráfego no Embraer, no portão 8, que dará início ao táxi aqui em instante. Mantendo no 434. Salvador Azul 4208 para o táxi 86 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternando Maceió. Azul 4208, dois ataques para ponto espera 10 via India Alpha, ponto espera chamitou em 1 no 8, decimal 62, ajuste no 0 no 4, Azul 4208. 4208, centro, dois ataques via India e Alpha, ponto espera pista 10, quando lá torre 186, ajuste no 0 no 4. Novembro, se preparando o voo 075, virar Caracaju. Aproximação, aguardando pistão no zero livre. Consegue aproximação, aguardando pistão no zero livre, 35217. O azul 4298, solo 35, libere agora à direita via Fox, chama solo no 21, decimal 9. 219, sentido. Salvador, 4298, dia, Fox Alpha. 5217. Cliente, reporte quando baixar travado, ajuste no 0 no 4. Se baixar travado, 0 no 4, tem 5217. Solo é o azul 4208. Confirme, tio aeronave. É, tá, tem um problema de técnico, precisa manter posição. Vai chamar o posteiro da companhia, ok? Ok, eu confirmo, é o TAN. Mira, sendo pouso baixar travado. Ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 70 graus, 099, do trip 5217. Sendo pouso, trip 5217. Mas o guarda-zero, eu confirmo o estimado para táxi? Um minuto. No 434, autorizado ingresso no faixa principal, portão 7. Gol no 434. Autorizado ingresso no 7434. Ponto 923, ponto para cópia. Salvador Azul 4208 para continuidade ao táxi. Azul 4208, mantém a posição da Juliette, tem um tráfego com a Embraer da companhia no através do 8 que dará início ao táxi aqui a 1 minuto. Azul 4298. Chamou 4298. Azul 4298, mantém a posição antes da Juliette, tem o tráfego, o Embraer da companhia, mantendo posição no através do 8, dará táxi, dará início ao táxi daqui a 1 minuto. Positivo. Se escuta, 4298, aguarda antes da Juliette. Paulo Salvador, Azul 4208, para continuidade ao táxi. Azul 4208, início, autorizado táxi para o ponto de espera 10 via Índia Alfa. Ponto de espera chama torre 1, número decimal 62, ajuste no 0 no 4. Azul 4298. 4208, sente. Continuando táxi via Índia Alfa, ponto de espera pista 1 no 0. Torre 286, ajuste no 0 no 4. 0 no 4. Vaga na autorização. Segundo 7, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Tá na Juliette. Terra, livre sequência para coordenação. Eu passarei de iniciar o pushback de acionamento. Uma americana à sua direita iniciar o táxi, ok? Já está iniciando? Nós vamos taxiar na sequência, a gente puxa, ok? Salvador Ground, American 980, taxi with information Juliet. American 980, confirm, pass on board, autonomy and unit in the alternative. Say again, please. American 980, confirm, pass on board, endurance in the alternativity. Okay, copy, passengers 113, 113. A total of, total person on board will be 122. 980. Roger, American 980, confirm endurance. Sorry, I don't understand what you're asking. Roger, American 980, approve the taxi to holding point runway 10 via India Alpha. On holding point, contact tower 118.6 to 18104. Okay, 1015 will taxi via India Alpha to holding point for 10, American 980. Oi, Salvador, Azul 4208, pronto, ponto espera, pista 10. Azul 4208, ali mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, 4208. Elefa, após Elefa Sagaz, vai interceptar o piloto 21 após utilizar conforme a rota precisada no plano. Controle operando em 1-19-35, torre 1-18-62. Acione 5520, voo 1923. Saída Aeroport, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Elefa. Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, interceptando o piloto 21 após utilizar conforme a rota em plano. Proteja, voo 1923. Correto, chama para o posicionamento, gol 1923. Hotel 226, autorizado de Ilha Tonacha para o táxi. Foi 2000 libras. Paulo, Papa Uniforme, Ilha do Alfa. Prossiga, Papa Uniforme, Ilha do Alfa. Do Alfa, ponto para a cópia. Gente, aguarde número 2 para a cópia, Ilha do Alfa. Tá, Live, 526. 526, autorizado, Alfa, Porsche, Anitta, Juliette. Alfa, Anitta, Juliette. Passando 2226, pode fazer, tem condições de fazer um pushback mais aéreo para agora, só deixar a entrada do portão 8 liberada, por gentileza? O Azul 4298 pode aproximar-se? Azul 4298, autorizado, ingresso faixa principal, observando o América, o portão 08, Azul 4298. 4298. Fala, Canal 625, pronto da cota, 340 Brasília. Trip 5217, autorizado parte principal, seguindo o Embraer da Azul, remota 12. Ok, seguindo o Embraer da Azul, remota 12, 5217. Fala, Canal 62, 11 na 4, pushback, atoramento. Confirmo, tio Renato? Azul 4208, decolado 244, controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Poxa, né? 6225-340, Brasília, pronto, pra cota. Xenia 6225, tem aprovado 320, prefere a coordenação ou aceito 320 mesmo? Aceito 32625. Xenia 225, desar para Brasília, nível de voo 320. Decolado 10, primeiro curva à esquerda, tenta Momo, Cosmo, após Cosmo, Nitsa, após Nitsa, Puído, após utilizado conforme rota solicitada no plano. Controle operando em 1935, torre 1962, Sione 5530, ou Xenia 6225. Autorizado 320, Brasília, decola da 10 com curva à esquerda, Momo, Cosmo, Nitsa, depois Puído. E conforme o plano, 119.35, controle, 118.6, torre 5530, transponder 6225, tá no gate 1. Gente, chame 6225, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Camarada, obrigado. O Xenia 621 no solo, voltando? Prossiga, solo. Já tem estimado para iniciar, caso contrário, tem que estar aqui, para pra a cauda aí. Ah, já tá iniciando aqui. Na Alfa, essa Juliette, pode dormir. Onde? O seu portão 4 vai ser liberado pelo Airbus da Zeca no portão 4. Só um instante para ingresso 5826 da UL. Mas tem posição SSR? Sim, pode manter presente. Fala, passageiro, 4 horas, 36 na voz, Salvador para táxi. Autorizado 500 pés, condições visuais, guardião 07, frequência livre. Xenia 621 no solo, voltando? Prossiga. Ok, eu estou observando aqui que ainda não iniciou, vou taxar um embreagem da passageira da cauda, na sequência será autorizado para iniciar, ok? Ok, o meio da jornada. 3223 copiado, táxi à esquerda, via pátio, Índia, no ponto de espera 10, por 186, o altímetro 10, 4, 1, 0, passageira. Meu passareador, tá muito baixa e tá ruim a transmissão. Se puder chegar o equipamento, por gentileza. Por que você melhorou, senhor? Aumentou um pouquinho. Ground control, trip 5437, request start up and pushback. Remote, position 14. Trip 5437. Approve de startup, report ready for taxi. Ok, we call to taxi, 35437. Solo, gol 1933, posição 6, direcionamento. Gol 923, livre atinagem para o táxi, gol 923. Para o táxi, gol 923. Né, 6211, tá pronto para o pushback? Ah, meu irmão. Chama 2 no 1, autorizado, livre acionar, chama para o táxi. Autorizado, passa o táxi. Sareto 2223, Anin, mantém pressão 0. American Line 980, radar contact, contact level 350, Puka arrival. Meg 980, 350, Puka. Correction, Puka departure, American Line 980. Puka departure, yes, American 980. Salvador, Ponte Eutan 3663, na informação Juliette, para São Paulo, Guarulhos. 0, vento 070 graus, 09 nós. Zulu Alfa, copia? Afirmo. Unidade Zulu Alfa, autorizado voo local a 1 mil pés. Decola 17, primeiro curva direita, corredor Axé. Controle pneu 1935, torre 1-1-62. Acione 0117. Índia Zulu Alfa. Falou, o Unidade Zulu Alfa está no pátio 3, eu vou decolar pela 17 mesmo, vou poder descer pela 10. 7, está autorizado a decolar 10, primeira curva à direita, corredor Axé. Índio Alfa, cotejo. Foi autorizado o voo local a 1000 pés, Índio Alfa, decolagem da 1-0, curva à direita, corredor Axé, acionar 1-0-1-1-7, presença do controle 1-1-9-3-5. Para a gente de voo, 1-6-0, sai da árvore. 1-6-0, sai da árvore, 2-2-2-3. Passaria 2-2-3-3, nível de voo 260. 260-3-2-2-3. 6211-1118, 3h41, alterna com PIN. M211, autorizado ataque para o ponto de espera 10 via Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre 1-1-1-62, ajuste 1-0-4, hoje na M211. 2014, Índia Alfa, ponto de espera 286-621. Webjet 5826, autorizado, ingresso na faixa principal, portão 4, Webjet 5826. Portão 4. Para o táxi, eu vou 1933, 118 a bordo, curve correção 3 horas e 29, ao céu da Galeão. Espera 10. Oceaner 6211, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 070 graus, 119. Autorizado a linha de colar 06219. Início ao táxi, pátio principal, Índia Alfa, ponto de flash, entrou em 1-1-1-62, ajuste 1-0-4, gol 1-9-2-3. Após a passagem do SPS, autorizado a linha de colar 1-9-2-3. Solo Salvador, 3304, informação Juliette, autorização Brasil. TAN 3304. Ajuste no 04, aguarde, número 2 para a cópia. Ground Control, 35437, request taxi with POB 116, endurance 02, 25 minutes. Alternate Vitória, senhora Bravo, Vitor Tango, for taxi. TP 4537, maintain position. Roger, maintain position, 35437. TP 4537, ask for the taxi to. Holding point 1-1-0 via India Alpha, holding point contact tower 1-1-8-6, Q1-8-1-0-1-4, 3P4-5-3-7. Segue, sir. On holding point runway 10 via India Alpha, on holding point contact tower 1-1-8-6, 18104345 37. Okay, clear to taxi via Alpha, Hotpoint 18.635437. Have a nice day, works. 435, tá no 7, tem informações de LED, autorização de Alpha. 435, informação Juliette, ajuste no 04, aguarde, número 3 para 4. 3 para 3. Zero Alfa, pronto para ataque. Confirme. Vou no 923, ali, mantém que estou no 0. Five or 1335 American 980. Eu muito visual. Salvador, Oceaner 6211, saída da El, passa 1400. Oceaner 6211, contato radar do Paranil de voo 360, saída da El. 360, saída da El. Alguma possibilidade de voar Leda? Autorizado direto Leda, Oceaner 6211. Direto Leda, 6211. Sandra 663, para Guarulhos, autorizado, nível de voo 340, via UPS do 44, decola da 1-0, após curva direita, saída da EL, após Leda, após VIEU, descontrole 119.35, torre 118.6, transponder 5523. Repetir para a Sandra 663, foi muito rápido, não dá para confiar. Tan 3663, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, aerovia Upper Zulu 44, pista 1-0, decola, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após iniciar a curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição Eudes, onde intercepta a aerovia. Controle 119.35, torre 118.6 e a placa 5523. Roger, after traffic, line up and maintain 5547. Aéo Leda, Eudes, após intercepto da Brasil 44, 119.35, 118.6, controle, 523 do transponder, da 3663. Da 3663, conhecimento correto, é forte, pronto para o puxo acionamento. Já pronto, da 3663. Copiado. Reporte pronto para puxa acionamento. Já pronto, pode iniciar. 63, aguarde para o puxa. Na sua escuta. Voo no 923, decolar 256, controle 119.35, bom voo. Decolar 35, obrigado. Via Taxway Índia, ponte esperada 1-0, torre 118.6. Autorizado via Taxway Índia, torre 116, tudo bom. Controle Gol no 923. Gol no 923, contato radar, suba para nível de voo 360, sai da árvore. 360 na árvore. Quatro, três, cinco, autorização, ideal. Número 2 para cópia, gosto. Guarda. Solo, Oceaner 6225, puxe e acionamento, gate 1. Oceaner 6225, número 2 para puxa. Número 2, 6225. Tan 3663, autorizado, puxe, reposto pronto para o táxi.